Gricinho. Tira o pé do chão, tira o pé do chão, vai, vai, vai, vai. Eu tô em Juazeiro, ó, tô em Juazeiro, ó. Atenção, mulheres, atenção, mulheres. Fica novinha, senta malvada, rebolando a raba, dando bumbum dada. Senta novinha, o Kika malvada, o rebolando a raba, dando a bumbum dada. Novinha tarada, tá toda abusada, sentando e gemendo no colo do pai. Cai, o cai, o cai, o cai, o cai, o cai. Que é isso, mulher? O cai, o cai, o cai, o cai, o cai, o cai, o cai, o cai. Joga pro tanque, não vai. Empina pro tanque, toma, e toma, e toma. Empina pro tanque, toma, toma, que coisa maravilhosa. Empina pro tanque, toma, e toma, e toma. Empina pro tanque, toma, toma, toma, toma, toma. Empina pro tanque, toma, e toma, vai, Bricinho. Empina pro tanque, toma, toma, toma, toma, toma. Empina pro tanque, toma, e toma, e toma. Empina pro tanque, toma, toma, toma, toma, toma. Isso é pancadejo, o fenômeno dos paredões. Original é nós, pode copiar, mas original é nós. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Você tá novinha, o Kika malvada, o rebolando a raba, dando bumbum dada. Você tá novinha, Kika malvada, rebolando a raba, dando bumbum dada. Novinha tarada, tá toda abusada, sentando em gemendo no colo do pai. Cai, o cai, o cai, o cai, o cai, o cai, o cai, o cai, o cai, o cai, o cai. Cê tá tarada hoje do tamanho, tô percebendo isso. Joga pro tanque, não vai. Empina pro tanque, toma, e toma, e toma. Empina pro tanque, toma, toma, toma, toma, toma. Empina pro tanque, toma, e toma, e toma. Empina pro tanque, toma, toma, toma, toma, vai. Empina pro tanque, toma. Beijo, meus amores, beijo. Obrigado pelo carinho. Vai. Empina pro tanque, toma, e toma, e toma. Empina pro tanque, toma, toma, toma, toma, toma. Tanque, deixa. O fenômeno dos paredões. Empina pro tranque, toma, e toma, e toma. Pode deixar, deixa ela subir, não. Deixa ela subir, deixa ela subir. Vem, mãe, vem, vem, mãe, vem, vem, vem. Faz, faz. Subiu, tem que dançar, vai. Dançar, vai. Empina pro tranque, toma, e toma, e toma. Empina pro tranque, toma, toma, toma, toma, toma. Empina pro tranque, toma, e toma, e toma. Empina pro tranque, toma, toma, toma, toma. Joga pro tranque, não vai. Toma, e toma, e toma. Empina pro tranque, toma, toma, toma, toma, toma. Empina pro tranque, toma, e toma, e toma. Empina pro tranque, toma, toma, toma, toma, toma. Eu tô em Juazeiro, eu tô em Juazeiro. Vai, novinha, vai. Coisa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa.